tudo é possível, não subestime. Nada foi fácil, mas eu fui firme. Minha pessoa sobrevive. O neguedo, tudo é possível, não subestime. Nada foi fácil, mas eu fui firme. Minha pessoa sobrevive. Pra dizer que valeu a pena superar alguns problemas, rasurando minha história, cada uma teve um tema. Tira tema, olha os meus erros, já insisti, tudo bem. Um ser humano tem seu lado ignorante, mas acorda antes que seja tarde. O tempo não ajuda, testa sua coragem nesse filme que a trilha sonora é o coração. A única batida que sentimos no momento de emoção. Quem madruga, Deus ajuda, na madruga estou na rua. Começo da fila, não vou bueno, vida dura. Mais um dia sem sucesso, vou pro mapa de agência. Quem sabe uma entrevista pode rolar na sequência. Tô afim de ganhar um din, sem pegar no berro. Pra começo, qualquer trampo vai, tudo que mais quero. Prospero uma vida boa, e não viver à toa. O tempo passa, logo mais me chamam de coroa. Futuro garantido se eu ficasse acomodado. No fundo de uma cela, ou meu corpo enterrado. Ou pedindo esmola, ou talvez um viciado. Mas graças a Deus, dona Zenilda tem orado. Entre muitos amigos em cada mente. História, destino traçado conforme o erro não tem volta. Minha nota na escola da vida tá sendo boa ou não. Eu sempre tenho, não fico marcando toca. Enquanto eu respirar, ter forças pra caminhar, eu vou fazendo a minha sem essa de reclamar, nego. Conto com a sorte, não, conto com a fé. A guerra não acabou, porque ainda estou de pé. Sou o neguedo, tudo é possível, não subestime. Nada foi fácil, mas eu fui firme. Minha pessoa sobrevive. O neguedo, tudo é possível, não subestime. Nada foi fácil, mas eu fui firme. Minha pessoa sobrevive. E tudo posso naquele que fortalece e faz. Jesus me faz andar pra frente e não pra trás. A luz no fim do túnel distancia, parece que não vinga. Dor de cabeça aumenta cada dia. Pare, respire fundo, dá um passo, outro passo, esquerda, direita. Ande sempre no compasso. O tempo dá um tempo pra você pensar. Oh, Caio pensou demais e ficou de boca aberta. Fui chamado de vários nomes quando eu disse não. Quando você decide, vem se foi minha questão. Não ser mais que ninguém, não ignorar os irmãos. Pensamento além, mas não desfoca a visão. Não perca tempo, deixa que diga, que pense, que fale. Você sendo importante é o que vale. Diferente das pessoas que pensam que o faço é tudo de bom. Se fosse bom, a vitória não seria um dom. A gente estuda, trabalha, o sonho aumenta esperança. Suor no rosto trazendo orgulho e confiança. Escuta o clic, clac, mão na cabeça, neguinho. Faz seu trabalho, eu só devo pro divino Deus, que todos os momentos está comigo. E na terra tendo força dos amigos, sim. Família sempre o fundamental, o princípio de tudo pra chegar até o final. Olha onde o neguinho chegou, se levantou, não precisou de pisar nos parceiros, mas batalhou, merecedor. Mas nada ganho, tenho que seguir. A rima não acabou, também não paro por aqui.